Estava aí três gajas a discutir o engate que tinham tido na noite anterior, quando diz a primeira: olha, ontem engatei-te aí um moreno, 1,85m, olho verde, olha, levou-o para a minha casa. Foda-se, que macho. Olha, fodeu-me na cozinha, fodeu-me na sala, fodeu-me na casa de banho, foda-se, que homem. Foda-se, é que foi foder, mas olha, ainda te engatei o melhor, um loiraço de olhos azuis, hein? Um calmeirão do caralho, olha, o gajo levou-me para a casa dele, olha, fodeu-me no hall de entrada, fodeu-me na casa de banho, fodeu-me no corredor do quarto, hein? E não me foi foder ao sótão, que foi um extra. Estava uma terceira que era mais marreca. Ai, isto! É que é isto em comparação ao meu que eu engatei ontem. Olha, olha, um homem autêntico, um preto. Olha, 2,10m por 1,50m. Levei para a minha casa. Uma que filha da puta só queria sexo violento. Ah, sim? Olha, amarrou-me à cama, olha. Fudeu-me o vídeo. Fudeu-me a televisão.